toda a minha pergunta tinha uma resposta. Banda Fênix. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje é só oi. Tchau. Não fica com Deus. E de vez em quando tenho boa noite. E sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Respondia oi meu bem na minha.